YK615, 1070 kHz, Rádio Metropolitana AM. Amor e alegria todo dia. Metropolitana. Quero estar sempre contigo. Você é meu grande amigo e em você encontro paz. Por você eu sei que sou amado. Quando você está ao lado, a tristeza se desfaz. Deus, o teu abraço me conforta. Só você me abre a porta quando eu quero descansar. Com você eu fico mais seguro. Quando tudo está escuro, você vem pra iluminar. Só o teu amigo é verdadeiro. Você é meu companheiro e você me faz tão bem, faz tão bem. Só a tua força absoluta faz parar a força bruta que o mal possui também. Deus, eu nunca vou estar sozinho. Você é o meu caminho e é você quem me conduz. Quando a escuridão se faz intensa, eu sinto a tua presença. Você é a minha luz. Quando aperto o peito lá embora, você finge que demora pra chamar minha atenção. Quando eu me descuido, eu sinto medo. Só você sabe o segredo pra abrir meu coração. Viajante aflito, o teu amor me seduz. Tua bênção traz felicidade. Você é minha verdade. Quero os braços de Jesus. Deus, eu nunca vou estar sozinho. Você é o meu caminho e é você quem me conduz. Eu sinto a tua presença. Você é a minha luz. Deus, eu nunca vou estar sozinho. Você é o meu caminho e é você quem me conduz. Quem me conduz. Quando a escuridão se faz intensa, eu sinto a tua presença. Você é a minha luz. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e no sertão. Casas simplesinhas, rede pra dormir. De noite um show no céu, deito pra assistir.